Capítulo 11. Maximizando a mensagem e o método. No início do meu ministério, eu estava em Dallas, no Texas, e havia uma multidão de umas 30 ou 40 mil pessoas. Eu preguei, fiz o convite, e praticamente ninguém veio à frente. Desci do púlpito um tanto perplexo e me perguntava o que teria acontecido. Um santo da Alemanha me abraçou e perguntou: Billy, posso dizer uma coisa a você? Claro, respondi. E ele disse: Meu filho, você não pregou a cruz esta noite. A sua mensagem foi boa, mas você não pregou a cruz. Fui para o meu quarto e chorei. Então disse: Meu Deus, ajuda-me. Nunca mais pregarei um sermão em que a cruz não seja o tema central. Com certeza, há muitos mistérios no que se refere à expiação, e eu não compreendo toda a luz que vem daquela cruz, mas levantá-la é o segredo da pregação evangelística. Resposta à cruz. O evangelismo deve procurar obter uma resposta do indivíduo. Algum tempo atrás, uma senhora me disse: Sabe, Sr. Graham, o nosso pastor é uma pessoa maravilhosa, mas juro que não sei o que ele quer que a gente faça. Existem muitas pessoas assim. Será que não conseguimos explicar coisas que são elementares para nós? O que é arrependimento? Há quanto tempo você não prega um sermão sobre arrependimento, como se eu estivesse explicando a um grupo de crianças? O Dr. Louis Evans, um dos nossos grandes ministros presbiterianos, disse ter descoberto em suas pregações que a inteligência religiosa de uma típica congregação americana é igual à de uma criança de 12 anos de idade. Agora, eu sempre prego como se as pessoas fossem crianças, acrescentou ele. O Dr. James Denney disse certa vez: Se você chutar a bola por cima da sua congregação, não provará nada com isso, a não ser que não sabe chutar. Descobri que existe algo poderoso em empregar a linguagem que Deus usou e volto a utilizar palavras como arrependimento, fé e sangue. De algum modo, o Espírito Santo deixa as coisas claras, com terminologia simples. Era o que Cristo fazia. Quando Cristo pregava, diz William Barclay, ele escolhia suas ilustrações de acordo com o momento. Ele não se trancava em seu escritório e as elaborava cuidadosamente. Um dia, ele viu uma figueira e a usou como ilustração. Nós complicamos tudo. Jesus explicava as coisas de forma tão simples que as pessoas comuns do povo tinham prazer em ouvi-lo. É claro que os fariseus não entendiam. Os intelectuais não entendiam também. Muitas vezes, a condição do nosso coração é tão importante para a recepção da mensagem quanto a explicação em si. Na minha opinião, o evangelista precisa reconhecer que muitos fatores levam uma pessoa a assumir um compromisso com Cristo. Eu diria até que não acredito ter jamais levado uma única alma a Cristo. O sermão de um pastor, a oração de uma mãe, o incidente numa batalha, cada um desempenha seu papel no processo de conversão. E os que se converteram nas nossas reuniões evangelísticas não foram convertidos pela pregação de Billy Graham. Foi apenas um entre uma série de fatores que levaram pessoas a se entregarem ao Salvador. As pessoas são levadas a Cristo de diferentes maneiras. Lídia foi levada pelas emoções, o carcereiro filipense pela vontade, Paulo pela consciência e Cornélio pelo intelecto. Com certeza, não digo que todos vão a Cristo da mesma maneira. Na minha opinião, o evangelismo deve evitar o apelo excessivo às emoções. Anos atrás, descobri que poderia tocar as emoções da congregação e fazer que as pessoas fossem à frente, mas sem lágrimas de arrependimento. Eram apenas lágrimas de emoção superficial. As pessoas vão a Cristo por ouvirem a palavra de Deus. As emoções, no entanto, têm o seu lugar. Não consigo imaginar dois jovens apaixonados se beijarem, movidos por um frio senso de dever. E o evangelista não pode oferecer perdão gratuito aos pecadores e proibir qualquer manifestação emocional. O medo das emoções na experiência religiosa chega ao exagero, W.E. Sangster declarou. Alguns críticos parecem suspeitar de qualquer conversão que não ocorra dentro de um refrigerador. Em seu livro Let Me Comment, Deixe-me Recomendar, ele acrescenta que o homem que grita num jogo de futebol, mas fica incomodado quando ouve falar de um pecador chorando aos pés da cruz e murmura algo sobre os perigos do emocionalismo, mostra que sua lógica não merece respeito. As pessoas podem sentar-se à frente da televisão para assistir a uma novela ou a um tenso filme policial e manifestar todo tipo de emoções, rindo, chorando ou roendo as unhas. Contudo, quando se trata de religião, se houver qualquer sinal de alegria ou lágrima ou sorriso, precisamos tomar cuidado com as emoções. Esse é o tipo de pensamento que faz o diabo morrer de rir. Fazendo convite. Muitas pessoas perguntam por que fazer um apelo público. Confesso que durante algum tempo isso foi um problema para mim. A propósito, eu gostaria de dizer que o chamado evangelismo em massas tem vantagens e desvantagens. Uma desvantagem é esta: as pessoas vão às reuniões, ouvem os belos cânticos, sentem-se espiritualmente elevadas. O pregador se levanta, grita, bate com o punho cerrado no púlpito e depois elas voltam para suas igrejas e se perguntam por que o culto lá não é igual. Tenho o cuidado de explicar na minha pregação que o culto de adoração é o mais importante que o culto evangelístico. O momento mais sagrado é quando vamos à mesa da comunhão, pois isso é adoração a Deus, é a igreja de Deus em adoração. O que fazemos é um culto evangelístico, cujo objetivo é alcançar os que estão fora da igreja ou na fronteira. São duas coisas diferentes e o culto de adoração é o mais importante. No entanto, talvez fosse bom para as pessoas se os pastores começassem a esmurrar o púlpito um pouquinho. Uma senhora me disse em São Francisco: Senhor Graham, sabe que meu pastor está pregando uns sermões diferentes desde que o senhor chegou? O senhor realmente o ajudou. Eu perguntei: a senhora foi à frente? Ela disse: fui sim. Então eu perguntei: será que não é a senhora que agora está ouvindo de outra maneira, enquanto ele continua pregando os mesmos sermões? Ela respondeu: eu não tinha pensado sobre isso. É, pode ser. Moisés fez um apelo em Êxodo 32, verso 26, quando disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Aquele foi um apelo público. Josué também fez um apelo: escolham hoje a quem irão servir. Josué 24, verso 15. O rei Josias fez um apelo público depois que o livro da lei foi encontrado e lido para todo o povo reunido em assembleia, ao conclamar todos os presentes a se comprometerem a cumprir o livro da lei. Segundo Crônicas 34, versos 31 a 32. Esdras fez o povo jurar publicamente que levaria a reforma até o fim. Esdras 10, verso 5. Jesus fez muitos apelos públicos. Ele disse a Pedro e André: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homem. Mateus 4, verso 19. A Mateus disse: siga-me, e Mateus levantou e o seguiu. O mestre convidou Zaqueu publicamente para descer da árvore. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em tua casa hoje. Lucas 19, verso 5. Jesus contou a parábola do banquete desprezado, em que o Senhor diz ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Os apóstolos também fizeram apelos. A sala de interrogatório. O método de apelo que usamos é relativamente recente, mas o espírito e o princípio do apelo evangelístico são, na minha opinião, tão antigos quanto a própria Bíblia. George Whittingfield e John Wesley costumavam fazer apelos públicos, assim como a maioria dos evangelistas. Porém, a moderna sala de interrogatório que usamos com o aconselhamento pessoal não era usada, até onde sei, antes de 1817, quando Ashland Middleton começou a empregá-la. Moody popularizou-a e a utilizava sempre em suas reuniões. Quando fazia um apelo, ele não pedia às pessoas que fossem à frente, mas sim que fossem direto para uma sala. Depois ele ia até lá e falava com todos os presentes. Descobrimos que esse era exatamente o ponto fraco do evangelismo de massas. E o problema era como superá-lo. Como conseguir que as pessoas façam uma profissão de fé ou indiquem a sua necessidade espiritual e da forma correta, de modo que possamos lidar com cada uma delas individualmente? Em outras palavras, o evangelismo de massas era só um degrau para o evangelismo pessoal. Começamos então a ensinar e a treinar conselheiros para conversarem com cada um que tomava decisão. Nem todas as pessoas que vão à frente nas cruzadas realmente encontraram o que procuravam. A maioria delas ainda está buscando. Elas estão fazendo perguntas, estão procurando ajuda. Precisam de alguém que as oriente, as conduza e lhes mostre o caminho. Alguns dizem que essa tarefa é só dos pastores. A igreja primitiva era composta por leigos e acho que já é hora de acabarmos com a separação há muito existente entre leigos e clero. Os leigos precisam estar envolvidos no evangelismo. Esse é o segredo do sucesso da igreja. Dean Barton Babbage me contou ter iniciado um trabalho que ele chama de Noite do Púlpito, uma vez por semana na Catedral de Melbourne. Os membros da congregação saem e trazem pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Na primeira Noite do Púlpito, ele fez um apelo público e mais de 300 pessoas foram à frente. Esses membros treinados nas classes de aconselhamento não podem parar, ele disse. Estão trazendo o evangelismo novamente para dentro das igrejas. Os ministros têm de estar preparados, pois essa será uma das consequências. Nas nossas cruzadas, os conselheiros treinados escrevem num cartão o nome e a preferência de igreja de cada pessoa que vai à frente. Então, enviamos o cartão imediatamente àquela igreja para que ela cuide do acompanhamento. Lembro-me da primeira vez em que fui ao Palácio Lambeth para encontrar o arcebispo de Canterbury. Ele me contou esta história. Sabe, temos uma capelinha aqui em Lambeth, e chegaram dois cartões das reuniões de Anyway, que por algum motivo foram enviados para mim. Eu os peguei imediatamente, porque se não fizer isso, a organização grã vai mandá-los para uma igreja batista. Perdendo bebês. Imagine se fôssemos tão desleixados com os recém-nascidos como somos com os recém-convertidos. A taxa de mortalidade infantil seria alarmante. Um bebezinho entraria na minha casa e eu diria: filho, estamos muito, muito felizes de você ter vindo. Esperamos que volte no domingo que vem. Vamos preparar um bom jantar para você. Não vai durar mais que uma hora, mas venha. Vemos você no próximo domingo. Ele iria morrer. No entanto, pessoas vêm a Cristo como bebês espirituais, e esperamos que elas voltem à igreja espontaneamente no domingo de manhã e comam o suficiente para ficar alimentadas até o domingo seguinte, quando poderão retornar para receber mais. Essa não é a maneira de Deus agir. Essas pessoas precisam de ajuda, orientação, liderança e estudo da palavra de Deus. Eu não tenho condições de ensinar a todas elas. Eu as vejo por uma noite e os pastores esperam que o evangelista faça milagres, que um novo convertido chegue à igreja como um cristão maduro. E se ele der um passo em falso por ignorância ou fraqueza, a igreja aponta o dedo e diz: "Tá vendo só? Outro convertido que não permaneceu na fé." Como podemos ser tão hipócritas? Uma cabeça de ponte foi lançada na vida dessas pessoas. Agora temos de aproveitar a chance e entrar com a infantaria. As cruzadas podem lançar cabeças de ponte em milhares de vidas, mas cabe aos membros leigos da igreja acompanharem essas pessoas. Elas precisam da nossa ajuda, pois são bebês espirituais. Depois que o obstetra faz o seu trabalho, a responsabilidade passa a ser do pediatra. Estou certo de que você passará a fazer sermões mais comoventes e evangelísticos. Pegue alguns temas antigos, como novo nascimento, arrependimento, fé e justificação, e veja o que acontece. Você pode estar pensando: "Mas a minha congregação já está muito além disso." Não acredito que os crentes de sua congregação levarão os não convertidos para a igreja se não acharem que será pregado um evangelho simples. Quero destacar um fato importante, porém, a vida espiritual de uma igreja nunca será mais santa que a vida pessoal de seus membros. Oro para que todos os cristãos sejam renovados em seu entusiasmo, consagração e dedicação a Cristo. Um dos maiores líderes anglicanos da Austrália chamou-me em sua casa, fechou a porta, trancou-a por dentro e disse: "Sou clérigo anglicano há muitos anos." Então começou a chorar e completou: "Preciso de uma nova experiência com Deus. Nós nos ajoelhamos e oramos juntos." Você precisa de uma nova experiência com Deus? De um novo encontro com o Cristo vivo? Oro para que você não seja como Sansão, que não percebeu que o Senhor havia se afastado dele. Será que você tem feito as coisas sempre da mesma maneira, até quase alcançar a perfeição, mas perdeu a compaixão, o amor, o pesar e a visão do Cristo vivo? Ore para que tudo isso volte e com uma porção dobrada do Espírito de Deus. Parte 3. Cuidado com as armadilhas.